sabe, irmão. Anos se passaram, está chegando a hora da renovação. Não somos eternos, não vamos durar pra sempre. Outros terão que surgir e levar o país à frente. Está faltando atitude e criatividade. Queremos ver na ativa pessoas de verdade, que tenham compromissos, que sejam verdadeiros, que não se preocupem apenas em ganhar dinheiro. Não falam coisa com coisa, não dizem nada com nada, embarcando e navegando numa barca furada. O ontem era futuro e agora é presente. Necessitamos de aliados pra salvar nossa gente. Por pior que estejas, tem alguém pior. Por mais só que se sintas, tem alguém mais só. No leito de um hospital, num asilo nas ruas. Sem carinho, sem estudos, crianças seminuas. Caridade não é só dinheiro. Tem não. Um irmão ao seu lado entrando em desespero. Então. Uma palavra amiga pode salvar uma vida. Seu bom exemplo pode evitar uma vida bandida. Não pense somente em si. Só. Observe atentamente ao seu redor. Só. Superlotação nas penitenciárias. Saúde precária. Empregos são raros e o estudo é caro. Lutemos pela paz que o mundo precisa. Mas saiba que não há paz aonde há injustiça. E aí, véi, tô falando com você. Se aliste nesse exército, venha ver pra crer. Desperte o que há de bom dentro de você. O seu país precisa de você. Veja as crianças nos sinais, rostinhos tristes. O nosso povo esfomeado, que cena triste. Uma cuia tremendo, a mão esticada. Você só olha e segue, não sente nada. Diz que sozinho não pode fazer nada. Quem sou eu pra te ensinar a viver? O que sou eu pra te dizer o que fazer? Só um cara que utiliza suas rimas pra despertar em ti a autoestima. Um cara que podia estar morto ou na prisão, mas que persegue os objetivos com dedicação. E que acredita que você, como eu, irmão, também se sente um cidadão. É isso aí, véi, você pode ajudar. Trabalhos comunitários, visita asilos e orfanatos, ou até mesmo um prato de comida. Faça a sua parte.